gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus. Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo. Só de momentos bons, é, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação,